Yeah, yeah. Vivo de dia e vou pra igreja à noite. Céu aqui, esse vaso é no tempo do Senhor. Bíblia no braço, varão, eu vou me envolver. Eu e ela pisando a cabeça de Satanás. Não sou desviado, eu nunca fui do mundo, não. Ainda bem que eu sou da igreja, garanti minha salvação. Vem pra minha igreja que eu te converto no irmão. E cê vai voltar de novo amanhã. Meu Deus, ele vai te mudar e te dar tua salvação. Então vim pra rua pra converter os pivete. E as farou a gama nos moleque que é crente. Aleluia. E as varou a gama nos moleque que é crente. Aleluia. Sou um cavalheiro, então você eu espero. Varou aquela que a Bíblia pra poder pregar pra Cristo. Que é um varão rico de bênção. O Pai é santo e te salve, quer ser seu melhor amigo. Glória ao Pai, vim pra igreja orar comigo. Quando ele voltar, tu vai se arrebatar. O crente tem foco na tua palavra. Quero ouvir um amém. Seu nome é santo, ele vai te salvar. Anda pra igreja, a gente vai pregar. Deus é mais, Deus ela é mais. Quer um compromisso com o varão na igreja, pra poder casar com o mano que é irmão na igreja. Pra salvar ou eu vou fazer uma oração. Sempre tô orando junto com os irmãos. Na igreja eu louvo teu nome. Meu Deus, João capítulo 11. Jesus chorou ao ver os pecados dos homens. Fica tranquilo, eu vou orar por ti no monte. Pra ver você pregando a palavra pros homens. Yeah.